Então, nós vamos dar continuidade ao livro de estudo da turma, que é o livro O Espírito da Verdade, que é uma psicografia de Chico Xavier, e esse livro aqui é editado por Espíritos Diversos, tá? Essa obra, eu gosto sempre de repetir, pode ser que tenha alguém chegando aqui pela primeira vez, tem alguém que está pela primeira vez? Não? Não? Ah, bom, então acho que melhor todos já tem conhecimento da obra, mas é sempre bom a gente relembrar. Existe uma coleção que se chama Estudando a Codificação, e cada uma delas estuda uma das cinco obras de Kardec, que são as obras básicas da doutrina espírita: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Esse que é o Espírito da Verdade estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema da noite, para quem quiser acompanhar, ele está no capítulo 27 dessa obra. Ela tem o título Carta a Meu Filho. E esse estudo é feito por um espírito que se identificou como Jota. Então é uma comunicação anônima. Quem ainda não leu vai entender por que ele não quis se identificar, colocou só a inicial do seu nome. Uma carta que ele dita ao seu filho, bastante profunda e ao mesmo tempo triste e emocionante, riquíssima de lições. Antes da gente abordar o livro em estudo propriamente dito, a gente vai lá no Evangelho, porque esse estudo ele faz referência ao capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 14 é o capítulo onde ele diz, onde ele estuda a passagem de Jesus, onde ele diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. É interessante a gente observar que quando Jesus nos orientou a todos honrar o nosso pai e a nossa mãe, quando se diz honrar, significa que nós devemos ter um compromisso de caridade e de amor ao próximo ainda mais rigoroso com os nossos pais. Se a gente tem o dever de amar ao próximo, de sermos caridosos, indulgentes, pacientes para com todos aqueles que conosco convivem, essa responsabilidade se torna ainda maior, ainda mais rigorosa quando se trata dos nossos pais. E no item 9, dentro desse mesmo capítulo, honrar pai e mãe, que é o objeto do nosso estudo, o título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Então a gente vai abordar um pouquinho do tema ingratidão, em especial da ingratidão dos filhos para com os pais. Quem dita essa mensagem é o Espírito de Santo Agostinho. Ele começa dizendo o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. A doutrina espírita nos ensina que todos os nossos vícios, todas as nossas fraquezas, todos os males que de nós procedem, eles vêm ou do orgulho ou do egoísmo. Se a gente analisar com frieza, com humildade, a gente vai perceber que todos os nossos defeitos, eles advêm de uma dessas duas chagas, que são chagas morais. Quando a gente fala chagas morais, são chagas do nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa postura em relação à vida e em relação ao próximo, principalmente. Então, são defeitos que nós temos na nossa postura. Defeitos estes que vêm enraizados nas nossas almas, e esse é o motivo de estarmos aqui, para a gente vencer, né, essas nossas más inclinações. Então Agostinho diz que a ingratidão, ela vem do egoísmo. Então esse sentimento baixo, rasteiro, ele vem do nosso egoísmo. Então quando todos nós, em algum momento, praticamos um ato de ingratidão, se a gente analisar com calma, a gente vai ver que a gente está sendo, na verdade, muito egoísta em agir dessa forma. Aí ele continua: mas os filhos, para com os pais, têm um sentido ainda mais odioso. Aplica essa palavra, odioso. E a ingratidão, ele afirma que ele deixa os corações nobres, as pessoas de bem, e usa a palavra revoltado. Né? A palavra revolta é uma palavra, particularmente, que eu não gosto muito. Eu prefiro usar a palavra indignação, que, com o próximo conhecimento espírita, não nos cabe mais nos revoltar com nada. A gente deve, sim, se indignar. É um sentimento que é nobre, que produz decisões e comportamentos voltados para o bem. Agora, a revolta, ela não é bem-vinda em momento algum. Então, no coração cristianizado, à luz da doutrina espírita, não deve haver mais espaço para a revolta. Indignação, sim, revolta, não. Aí ele diz que nisso, como nesse tema, como em todos os outros, a doutrina espírita vem lançar luz ao nosso entendimento, porque em muitos casos os filhos demonstram repulsa à mãe e ao pai já em tenra idade. Eles já demonstram essa antipatia, essa aversão, se sentem deslocados. Infelizmente, a gente vê casos onde os filhos assassinam os próprios pais, né? Então, qual seria a explicação para tudo isso? Uma criança rejeitar a mãe, o pai, que eles dão todo o amor e afeto, né? Naturalmente, uma criança, durante a presente existência, ela não tem nenhum motivo para ter essa repulsa e esse ódio do pai ou da mãe. Então, onde está a explicação? Na reencarnação. Nós somos espíritos milenares, estamos aqui de volta, e muitas das vezes, essa criança que nós recebemos no lar como filhos, podem ser inimigos de outros tempos. E através da bênção do esquecimento, a gente consegue vencer e até mesmo amar aquele espírito, aquela alma que tanto mal nos fez, ou que tanto mal nós fizemos a ele no passado. Erramos juntos e Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de amar profundamente aquele que nos feriu. É uma oportunidade riquíssima e, ao mesmo tempo, desafiadora para quem recebe do lar uma criança com esse comportamento e com essa tendência. Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se. Ou seja, depois do momento do desencarne, no mundo espiritual, o espírito continua se aperfeiçoando. Ou estacionar. A doutrina espírita nos ensina também que nós não regredimos, mas nós podemos ficar marcando o passo no mesmo lugar, estacionados. Muitas das vezes, a dor, que a dona Isabel tão tinha expressão, a dor, a amiga vem nos visitar, para que a gente volte a caminhar. Então, que nós sejamos inteligentes, não esperemos a dor nos visitar para que a gente faça o nosso progresso. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade, reconhece os funestos efeitos de suas paixões e tomam boas resoluções, compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha, que é a caridade. Então, a gente está na Terra com o objetivo de atingir a perfeição e se aproximar cada vez mais de Deus. Muitas das vezes, a gente tendo a sabedoria necessária para assim compreender, a gente consegue até agradecer pela dificuldade, pela dor, que nos faz nos aproximar ainda mais de Deus. ou de uma mão telefônica, muitas das vezes a gente tem a oportunidade de dizer à pessoa que está sofrendo, para que ela utilize daquela dor e daquela dificuldade, não para se revoltar, como eu disse no início, no coração cristianizado não deve haver espaço para revolta, mas se utilizar daquela dor para poder progredir, para poder se aproximar ainda mais de Deus. A dona Isabel tinha uma frase que ela falava mais ou menos assim, que a dor é a distância que existe entre nós e Deus. Então a gente precisa vencer. Depois de muitos anos no mundo espiritual, após o amadurecimento e o desejo de progredir, com a visão mais ampliada, esses espíritos que desencarnam com desejo de vingança, com ódios violentos, eles imploram a Deus a oportunidade de renascer nesses mesmos lares para poder ajustar os seus passos junto a Deus. Fazer, como a Isabel também já disse, vá, meu filho, volte à escola da terra e vá fazer sorrir quem você fez chorar. Então, a reencarnação é quase como se fosse um perdão de Deus, é o eterno recomeço. Então, Deus nunca está pobre de misericórdia, de oportunidades. Então, é importante que a gente aproveite as oportunidades, porque se a gente não aproveita, a tendência é que numa nova oportunidade as dificuldades se agravem. Então, é necessário a gente não deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer agora. É assim, diz Santo Agostinho, que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior pode justificar. Se a gente for imaginar a vida, obrigado, começando no berço, terminando no túmulo, a gente fica sem explicação, aí a gente tem que se apegar aos milagres, aos dogmas, né? Aceitar sem o raciocínio. E é difícil para a gente que já tem o conhecimento espírita não raciocinar, sermos impedidos de raciocinar. Isso, o espiritismo é a lógica da vida. E continua. Para encontrar a causa, é necessário voltar os olhos para o passado. O importante a gente observar o seguinte: qualquer que seja o delito que tenhamos cometido, por mais grave que tenha sido a situação que nos colocou nessa condição de dificuldade, lembrando a Isabel mais uma vez, o passado faltoso não tem poderes diante do presente de renovação com Cristo. Então, a partir do momento que a gente resolve tomar boas resoluções nas nossas vidas, seguir os ensinamentos do Cristo, ele não vai te perguntar se você é rico ou pobre de possibilidades materiais, se você está sofrendo alguma perseguição, não quer saber do seu passado, qual que é a sua religião, de onde você veio. Ele diz apenas segue-me. E quando você se decide segui-lo, ainda de forma acanhada, ainda com as nossas limitações, a espiritualidade nos carrega no colo, a gente é suprido de recursos que são os recursos necessários para a gente caminhar. A espiritualidade investe na gente, naturalmente a gente vai vencendo cada dificuldade. A gente precisa saber o que quer e fazer a nossa opção pelo caminho do bem. Importante, muito importante isso. Para que a espiritualidade possa nos auxiliar e nos apoiar, a gente precisa saber o que quer. Se a gente não sabe o que quer, a espiritualidade vai ajudar quem já sabe. E deixa a gente se decidir. A gente vai tropeçando, caindo até a gente tomar essa resolução. Continuando então nossos estudos. Deus não faz faz as provas superiores às forças daquele que a pede. Nós, quando chegamos no mundo espiritual, a gente toma consciência dos erros que cometemos, a gente tem a visão ampliada. É como se a gente estivesse ali no alto da montanha, conseguindo ver tudo com mais clareza, enquanto antes a gente estava lá embaixo. A gente não conseguia, não tinha essa visão do todo. Então a gente pede a oportunidade de poder retornar através da reencarnação, mas a gente implora, né? Está cada vez mais difícil ter essa oportunidade. O planeta está passando por um momento de transição e os espíritos que não fizeram ainda essa opção pelo caminho do bem, provavelmente não vão retornar mais para cá, né? Vão encarnar em outros planetas mais atrasados que a Terra para poder ajudar esses outros planetas também a progredir. Então é importante que a gente se decida. Isabel também dizia, essa encarnação, ou melhor, essa reencarnação é decisiva. E é mesmo. E continua. Falando um pouco sobre a educação dos filhos também, do lado dos pais, né, de quem recebe essas crianças. Compreendei, neste momento, o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada. Então, essa é a missão dos pais, do pai e da mãe, de aproximar essa alma, embora envergando um corpo físico, frágil, pequenino, ali tem um espírito milenar que traz múltiplas tendências do bem e do mal, negativas. E uma das funções do pai e da mãe ao educar é justamente apagar essas arestas na infância. A gente sabe que a formação do caráter vai até por volta dos 7 anos, então essa fase é crucial para conseguir apagar todas essas arestas, corrigir, colocar essa criança no caminho do bem e para que ela possa definitivamente concretizar esse processo reencarnatório, que até os 7 anos a reencarnação ainda está se consolidando. Portanto, é natural até que essas crianças tenham uma conexão, uma ligação maior com o mundo espiritual, até que registrem alguma coisa, justamente porque esse processo já está se consolidando, né? Para daí para frente deslanchar. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado, se muito ofendido, do que em outro veio para perdoar ou espiar. Então, nessa situação, se o espírito foi quem provocou todo o mal, então ele vem para que ele possa expiar, ou seja, expurgar, né? Eliminar aquela mágoa e dissolver toda aquela situação. Agora, se ele foi a vítima, ele volta com o objetivo de perdoar o seu algoz. Uma de nós foi culpada, ou o filho, ou os próprios pais. Mas esses espíritos têm ligação. Nesse erro de um deles, o outro também, de alguma forma, participou, seja com a negligência, seja com a falta de instrução correta durante a infância. Então, existe ali uma responsabilidade mútua de ambas as partes. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-lo ao rever a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Foi o que eu falei no início. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixados que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espantais de ser pagos mais tarde com ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tem do que se lamentar, e a sua consciência poderá estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhe uma grande e imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra tão começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. As grandes provas, as grandes dificuldades, em geral, são um prenúncio do fim daquela dificuldade, quando elas são bem suportadas, é o bem sofrer. Na mensagem propriamente dita, é um extrato de tudo isso que o Evangelho nos traz. É um exemplo prático da vivência de um pai e de um filho, onde tudo isso que está sendo ensinado no Evangelho, esse pai dá um testemunho numa carta que ele traz na psicologia do Chico, endereçada a esse filho. A gente não sabe quem é esse pai, quem é esse filho, mas a gente sabe que o fato é verídico, isso ocorreu, e o filho recebeu a notícia lá no mundo espiritual. Então o título da mensagem é Carta a Meu Filho. Meu filho, dito essa carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada que me liquidou a existência, não pensávamos nisso, nem você, nem eu. A ideia da morte variava longe de mim, porque esperava de tuas mãos apenas o remédio anestesiante para minha enxaqueca. Entendi tudo, porém, quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza: morre, velho. As convulsões que me tomaram de improviso traumatizavam-me a cabeça. Era como se afiada navalha me cortasse as vísceras no braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante de meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos: morre, velho. Era tudo o que você, alterado e irreconhecível, tinha agora a dizer. Entretanto, o amor de minha alma era o mesmo. Tornei a noite recuada quando o afaguei pela primeira vez. Sua mãezinha dormia extenuada. Pequenino e tenro, de encontro ao meu peito, senti em você meu próprio coração abager nos braços, e as recordações desfilaram sucessivas. Você, qual passarinho contente, abrigar-se em meu colo, o álbum de fotografias em que sua imagem apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições. As festas de aniversário e os bolos coloridos, enfeitados de velas que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria. Rememorei nossa velha casa, a princípio humilde e pobre, que o meu suor convertera em larga habitação, rica e farta. Agoniado, recordei incidentes, desde muito esquecidos, nos quais me observava expulsando crianças ternas e maltrapilhas do grande jardim de inverno para que o nosso lar fosse apenas seu. Encontrei-me trabalhando qual suarento animal para que as facilidades do mundo nos atendessem às ilusões e caprichos. Em todos os quadros, a se me reavivarem na lembrança, era você o grande soberano do nosso pequeno mundo. O passado continuou a desdobrar-se dentro de mim. Revisei nossa luta para que os livros me modificassem a mente, em vão esforço, para que a mocidade se lhe erigisse em alicerce nobre ao futuro. De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei de novo as extravagâncias contínuas. Os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a rebeldia constante e o carro de luxo com que o presenteei num momento infeliz. Filho do meu coração, tudo isso eu revi. Dera-lhe todo o dinheiro que conseguira ajuntar, mas você desejava o resto. Nas vascas da morte, viu ainda mãos ansiosas arrebatando-me o chaveiro para surpiar as últimas joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você empalmou o dinheiro que se mantinha fora da nossa conta bancária e porque não podia odiá-lo, orei, talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez, rogando a Deus nos abençoasse e compreendendo tardiamente que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside antes de tudo no trabalho e na educação com que lhes venhamos a honrar a vida. Não digo essa carta para acusá-lo, nem de leve me passou pelo pensamento o propósito de anunciar-lhe o nome. Você continua sangue do meu sangue, coração do meu coração. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que, na maioria das circunstâncias, há junto deles pais delinquentes, por acreditarem muito mais na força do corpo do que na riqueza do espírito. Afogando-os desde cedo na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Não venho falar assim unicamente a você, porque seu erro é o meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança, para que se precavem contra o demônio do ouro desnecessário. Porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação à loucura. Há quem diga que somente as mães sabem amar, e realmente o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam, e por amar imensamente a você, dirijo presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da justiça divina, aos quais logo me concedam algum dia a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, o retrato vivo de meu carinho. Então, nós dois juntos, de passo acertado, no trabalho e no bem, aprendamos, enfim, como servir ao mundo, servindo a Deus. A gente percebe que é um pai muito lúcido, que em momento algum deixou de amar o seu filho, que o próprio filho o assassinou e envenenou, né? Uma taça. E o pai, a gente vê que enriqueceu eram pessoas simples e humildes, e acabou também se perdendo dentro do orgulho, do egoísmo, fazendo todas as vontades do filho, e que acabou culminando nessa tragédia de que nada se justifica a atitude do filho, mas o pai tem lá a sua parcela de culpa. Ela foi falado no livro. A gente tem, exerce responsabilidade também por todo o mal que acontece em virtude da nossa missão. Alguém psicografou essa carta? Ela foi psicografada? Sim. Não se sabe por quem. Ele se manifestou com o Jota. Ele não deu o nome nem falou com o filho. Ele conseguiu chegar nas mãos do chegou, filho. Chegou às mãos do filho, ainda encarnado na Terra. Ele teve essa... Aí não tem como pensar também que esse pai, de certa forma, não estimulou, dando cargo de luxo. É, tem a parcela de responsabilidade, né? Dele, né? Sem, óbvio que o menino cometeu um crime, mas que o pai também parece, de alguma forma, não conseguiu colocar um para ele, talvez. Sim. Tentando comprar o filho, não sei, é tudo especulação, né? Naturalmente a gente tira do próprio evangelho que durante a infância, durante a juventude, ele não soube dar a correta orientação, que naturalmente esse filho já trazia essa tendência. Uhum. Né? O pai naturalmente viu, percebeu, mas... Porque fala das más companhias, isso. Ele estava enxergando. Sim, exatamente. Se ele identificou. Ao invés de corrigir e de extirpar o mal pela raiz, na verdade, ele deu vazão. Não é culpado, íntima, mas... Não é culpado pela atitude, mas ele não cumpriu corretamente a função de pai. Exato. Que acabou favorecendo o filho manifestar toda essa má inclinação que ele possui. Né? Na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Bem claro que ele se encaixa perfeitamente nesse exemplo, né? E nesse exemplo a gente vê que está diretamente ligado, fala da ingratidão, né? Está diretamente ligado a um sentimento que é uma virtude contrária à ingratidão, que é a gratidão, que a gente precisa exercer justamente para que a gente possa vencer esse vício, essa chave da ingratidão. Quanto mais da gratidão de um filho para um pai e para uma mãe, que é ainda mais grave, né? Então, a gente ser grato é a gente reconhecer que nada acontece por acaso, absolutamente nada, que tudo tem um propósito e que Deus faz sempre o melhor por todos nós. A pessoa, uma frase que estava no livro Os Mensageiros, que é de um instrutor aniceto, que ele orienta André Luiz em determinado momento, que ele fala mais ou menos assim: aquele que opera e coopera com o coração voltado para Deus deve esperar da vida sempre o melhor. Ele complementa: não é promessa de amizade, é lei, mas é uma lei divina. A partir do momento que a gente toma decisões voltadas para o bem, voltadas para o bem, a vida naturalmente vai contribuindo e nos ajudando a vencer. Nós somos os artífices da nossa felicidade. Então, o nosso destino somos nós que o construímos. Não existe esse "está escrito". Nós estamos escrevendo constantemente o nosso futuro. que existe é um planejamento, uma programação, um gênero de provas dos quais nós vamos vivenciar. Porque lá no mundo espiritual, antes da gente encarnar, a gente participa desse projeto, né? Então esse projeto jamais é para a gente sucumbir, muito pelo contrário, ele é feito com as suas dificuldades naturais, mas sempre para a gente vencer, não para a gente falhar. Não existe uma programação. Então, quanto menos a gente necessita, falando aí da gratidão, mais a gente recebe, mais a gente vai ter. Na questão 922, Kardec também faz uma pergunta brilhante. Ele diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Aí ele pergunta, olha que pergunta inteligente: haverá, contudo, alguma medida de felicidade comum a todos os homens? Não existe na Terra uma forma, uma medida de felicidade que a gente pode dizer que ela é comum para todos nós? Olha que os Espíritos respondem, é brilhante essa resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, para a gente ser feliz, e é uma medida que serve para todos nós, o que a gente precisa? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a maneira de se conduzir dentro da vida, a nossa conduta, essa regra do bem proceder, que é a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa consciência tranquila, a gente só consegue, essa de dormir no travesseiro com a consciência verdadeiramente tranquila, a gente só consegue através da conduta reta, dos nossos deveres cumpridos com retidão. Aí a gente consegue essa consciência tranquila. Então vamos lá, vou repetir que essa é muito profunda. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, é o conhecimento da eternidade da vida. A gente, na posse desse conhecimento, a Catanzabel sempre nos ensinou, a gente precisa procurar enxergar a vida com os olhos da eternidade. Isso nos dá uma tranquilidade, nos dá uma paz de saber que a gente tem a eternidade pela frente, né? Então a gente vai resolvendo as nossas questões com calma, com paciência, que a gente tem a eternidade para a gente resolver. O importante é que a gente resolva no momento que ela se apresente a nós, não deixe para depois, para justamente as dificuldades não se agravarem, né? Leandro, qual que é a questão? Essa é a 922. Eu até busquei, que é muito interessante, só vamos ver aqui o que a ciência hoje diz sobre a gratidão. Existe algum estudo científico que atesta tudo isso? E existe. Aí eu listei alguns exemplos do que a gratidão, isso já é comprovado cientificamente, que a gratidão traz para quem cultiva esse sentimento. Olha só alguns, hein? O sentimento de gratidão nos traz benefícios físicos e mentais, que hoje são cientificamente comprovados, tais como o aumento da resiliência física, a redução da sensação de dor e a melhor capacidade de lidar com ela, a melhoria da qualidade do sono, aumento da sensação de felicidade, bem-estar e satisfação. Quem cultiva o sentimento de gratidão tem estimulado a liberação do neurotransmissor, como por exemplo a dopamina, que é um hormônio essencial para o funcionamento do cérebro, conhecido como o hormônio da felicidade, o hormônio do prazer. Uma pessoa que cultiva a gratidão tem estimulado a liberação desse hormônio. Ele é responsável pelo aprendizado, pelo bem-estar, pela tomada de decisões, pelo controle motor, pela motivação, dentre outros benefícios. O cultivo da gratidão fortalece o sistema imunológico, reduz a pressão arterial, eleva a autoestima, tem menores níveis de ansiedade e depressão. Cultivar a gratidão diminui os níveis de ansiedade e depressão, e a redução e a maior capacidade de lidar com as situações de estresse. Olha só quantos benefícios, eu citei apenas alguns. Então, queridos irmãos, fica aí esse belíssimo relato desse pai. Naturalmente, Deus, na sua infinita misericórdia, vai dar a oportunidade, juntamente com seu filho, de avaliar essas arestas, né? Infelizmente, a gente ainda precisa da dor para poder progredir, mas não precisa ser assim. A gente pode progredir também pelo amor. É como aquele exemplo da pessoa que ajudou na fabricação de uma bomba que levou à morte de milhares e milhares de pessoas. A gente pensa que naturalmente vai sofrer muito,